chora. Tudo que a gente passou, tudo que a gente criou, foi maravilhoso, inesquecível demais. Tudo que a gente brincou, todas que a gente dançou, foi maravilhoso, inesquecível demais. Ah, você não está aqui, o que que isso aconteceu? Eu quero dizer agora, senhora, senhora, por que mais você não está aqui? Por que que isso aconteceu? Eu quero dizer agora, senhora, senhora, por que a gente criou. Você diz, foi maravilhoso, como foi inesquecível. Tudo, tudo, tudo, tudo que a gente, todas que a gente dançou, foi maravilhoso, inesquecível. Mas você não está aqui. Por que que isso aconteceu? Eu quero dizer agora, senhora, senhora, o que faz? Você não está aqui. O que que isso aconteceu? Eu quero dizer agora, senhora, senhora, o que faz?